Mano, que é esse cara aí, mano? Ele usa essa roupa aí, mano. Que porra é essa aí, mano? Young Lixo, o nome do cara, então. Eu não é o tipo de coisa que eu ouviria, assim, na minha casa, com os meus amigos. Cara, não sei, eu realmente não gosto. Não acho uma coisa boa, não. Na realidade, eu acho bem merda, tá ligado? Mas, de boa, né, mano? Ação livre, né? Fãs preto, sem medo. Camisa de anime, não me arrependo. Estilo diferente, não é nada gueto. O verso mexe as mina tipo dois dedos. Chateado que eu cheguei tão longe. Eu não podia tá cagando mais do que eu tô hoje. Tem tanto problema com meu som, então não ouve. Mas aceita que tem mais um homem que anda o nome. Fãs preto, sem medo. Camisa de anime, não me arrependo. Estilo diferente, não é nada gueto. O verso mexe as mina tipo dois dedos. Fãs preto, sem medo. Camisa de anime, não me arrependo. Estilo diferente, não é nada gueto. O verso mexe as mina tipo dois dedos. Se eu te pego na rua, a treta vai ser dura e vai acabar na viatura. Eu nunca vou abrir mão de porra nenhuma. Tá com inveja pra caralho, então mama vagabunda. Lembrei de ti há um ano atrás. Me ignorou na cara dura, rapaz, isso não se faz. Depois da fama, a inveja já ficou demais. Agora eu te ignoro, filha da puta, corre atrás. A velha história da mitologia grega. A odisseia da minha vida é destruir o Zé Buceta. Aqui não é Homero, mas a lírica é violenta. Então fica quieto, vagabundo, e te senta. Falava muito, mas converso, te calei. Falava muito, mas converso, te calei. Falava muito, mas converso, te calei. Cala a boca aí, meu rei, que eu já te derrubei. Fãs preto, sem medo. Camisa de anime, não me arrependo. Estilo diferente, não é nada gueto. O verso mexe as mina tipo dois dedos. Fãs preto, sem medo. Camisa de anime, não me arrependo. Estilo diferente, não é nada gueto. O verso mexe as mina tipo dois dedos. Preto, sem medo. Camisa de anime, não me arrependo. Estilo diferente, não é nada gueto. O verso mexe as mina tipo dois dedos. Fãs preto, sem medo. Camisa de anime, não me arrependo. Estilo diferente, não é nada gueto. O verso mexe as mina tipo dois dedos.